cercado por essas muralhas sem poder sair. Quantas noites longas, horas e dias eternos tenho passado vivendo aqui nesse inferno. Quanto sofrimento, dor e decepção, enterrado vivo numa casa de detenção. Às vezes na noite escura me lembro da rua, das paradas que eu fazia era muita loucura. Ferro na cinta e pá, pronto para atirar. Farinha pura a noite inteira, vou passar. Fumando baseado, observando a rua. Tá tudo certo, tá limpo, nenhuma viatura. A noite vai render muito dinheiro, pode crer. Polícia hoje não embaça, vai até amanhecer. O tráfico rola na alto, movimento não para. Playboy de todo lugar, agoniados na área. De olhos entatalados na maior paranoia, querendo logo o produto, doido pra sair fora. Papelote na mão, já sai voado. Mas um cliente satisfeito vai curtir alucinado. Pego a moto de quebrada e vou dar um rolé. Passar na quebra do inimigo só pra ver de qual é. Quem sabe hoje eu me trombo com aquele pilantra. Tá me devendo então, vamos acertar as contas. Pessoas vão se esconder, agora vai render. Pipoco pra todo lado, véi, e é pra valer. Passei parte da minha vida metido em treta errada. Assalto, drogas e puta, dinheiro uma cilada. Caminho incerto, obscuro, eu escolhi pra mim. Mas também tava ligado que no crime é assim. Muitos chegados você tem na hora dos agitos, mas no final das contas pagará tudo sozinho. Não demora muito e logo vai estar encarcerado, condenado a se lamentar. A se lamentar. É assim, véi, pode acreditar. O crime pode dar tudo, mas depois vai cobrar. Te ilude, te engana, se liga, irmão. Não seja só mais um vivendo na detenção. É assim, véi, pode acreditar. O crime pode dar tudo, mas depois vai cobrar. Te ilude, te engana, se liga, irmão. Não seja só mais um vivendo na detenção. Mais um corpo é encontrado, privado de bala. Outra mãe se desespera, outro irmão vai pra vala. Na rua de baixo ri, vai sorrindo e bebendo, comemorando uma vitória que não dura muito tempo. No crime é assim, você pode crer. Cemitério ou cadeia, não dá pra gente saber o que vai acontecer nessa vida de cão. Se vai ganhar muito dinheiro ou uma carga de oitão. O demônio está ao seu lado ou em qualquer lugar, só esperando um vacilo para te comprar. Te oferece dinheiro, carreta muitas mulheres, mas o que vem em troca na verdade é o que fere. Vai viver entre quatro paredes sem cores, ou acabar num caixão coberto de flores. Se liga, meu irmão, não quero ver seu mal. É só ideia, responsa, antecedente criminal. Então preste atenção e fique ligado. Se eu estiver mentindo, me prove ao contrário. Quantos manos que entraram nessa vida bandida, quantos se deram bem, quantos perderam a vida. Quantos manos sentados numa cadeira de rodas ou encarcerado num presídio, pode crer, é foda. Não viver, vegetar atrás de uma grade, esperando ansioso pela liberdade que um dia há de chegar. Ainda tenho esperança, vou sair desse lugar. Ainda tenho esperança. Ainda tenho esperança, véi. É assim, véi, pode acreditar. O crime pode dar tudo, mas depois vai cobrar. Te ilude, te engana, se liga, irmão. Não seja só mais um vivendo na detenção. É assim, véi, pode acreditar. O crime pode dar tudo, mas depois vai cobrar. Te ilude, te engana, se liga, irmão. Não seja só mais um vivendo na detenção. Na verdade eu sabia que ia chegar o dia, a casa ia cair, não era o que eu queria. A vida boa que eu tinha cobrava o seu preço. Não moro mais na CI, mudei de endereço. 17 anos de cadeia, condenado estou. A liberdade é tão boa, eu não sabia dar valor. Agora cumpro minha pena aqui dentro. E pro sistema não sou nada, só mais um detento. Jogado numa cela escura, fria e sombria, convivendo com a morte quase todos os dias. As vagabundas que nas ruas te davam o rabo, não dão ideia pra você, te tiram como otário. Então eu quero ver, sem fama e sem dinheiro, encarcerado de cadeia, cadê seus parceiros? Só aqueles véi, que o tem como irmão, te consideram pra valer, não vão te deixar na mão. Irmão de rocha, pode crer, de vida ou morte. Ainda tenho muitos manos na Ceilândia Norte. Jamais havia pensado, sequer imaginado, que o peso da reclusão deixa você marcado. Vão sempre te olhar com discriminação, por ter passado alguns anos vivendo na detenção. Aí pergunto a mim mesmo se tudo compensou, da vida boa que eu tinha, cadê o que sobrou? Das carretas, das motos e das putas da quebrada, pode crer, só lembranças, lembranças e mais nada. Lembranças dos que se foram nessa vida de cão. Não vou citar os seus nomes, mas foram muitos irmãos que morreram por droga ou numa guerra sem fim, trocando tiro com a polícia. No crime é assim. Será que vale a pena, irmão? Pare, pense bem, pode crer, véi. É assim, véi, pode acreditar. O crime pode dar tudo, mas depois vai cobrar. Te ilude, te engana, se liga, irmão. Não seja só mais um vivendo na detenção. É assim, véi, pode acreditar. O crime pode dar tudo, mas depois vai cobrar. Te ilude, te engana, se liga, irmão. Não seja só mais um vivendo na detenção.